O corpo como suporte de intervenções artísticas. A cultura Maori. Programa de Tomás Barqueiro. Formando hoje cerca de 15% da população total deste país. Chegaram a este território através de vagas de colonização provenientes da parte deste arquipélago da Polinésia, num período situado entre 1250 e 1300. Navegando em canoas, waka, formaram tribos locais e desenvolveram uma cultura e linguagem enraizada nas suas origens polinésias orientais. A tradição deste povo refere à migração de uma terra ancestral chamada Hawaiki. Saying by the old people that there was a person in the old days of a special person they always referred to, and this is him, they singing. This is his name, Pikari, is a man that he goes everywhere all on his own, and he do things all on his own. That he didn't want any help from anybody. That's the kind of person he was in those old days. And all the women tried to follow him, see if they get to him together. But no, he don't want anyone. So the women folks made up the song for him. And they sing all the time, and they know who's the person they're singing to for. And there's this great man, Pikari. That's what the song means. The Pikari always stands on his own. He's a lone star. Individualist. Yeah. And all the women tried to get him. No, he won't have any woman. Yeah. So the women make up a love song for him. This is the song, Hare Pikari, that go. Hare Pikari, horo te wa kangaro ei, kei aru mia koe, e te aro hai na warei. Tu moke moke ai, pikari I te rori ei. Kei mea te kaupapa, kia ki te auna warei. He ruru kei te ngaere, ko au kei ngatiriti ei. A whakataurao, tōkuri teina warei. That was the love song the woman sings for him. You're now going to play it for us on the toa. Thank you. A palavra Māori significa normal, natural, comum. Os membros desta sociedade descreviam-se como Tangata Whenua, o povo da terra, referindo-se à região em que um dado grupo se tinha estabelecido ou como população todo o território da Nova Zelândia, chamada Aotearoa na língua autóctone. Atualmente, cerca de 18% da população Māori encontra-se dispersa pela Austrália, o Reino Unido, os Estados Unidos da América e Canadá, praticando a religião tradicional ou o cristianismo. Takupati Māori manu mo te hake, takupati Māori manu mo te hake, takuiri taku ana wana, takuiri taku ana wana, takutu taku hikoi, takutu taku hikoi, ah. Iaue kei hinga ue, kei mate aue, takuro puhaka. Iaue kei hinga ue, kei mate aue, takuro puhaka. Haka. Oh, e whakaronga mai e te iwi nei, whakaronga mai e te motu nei, a kautau tātou, piri ki ngā hāhi tau I a pakia, e kore te Māori tangi e taki a tātou, he mangu mangu taipo nei hoki tātou. Pakia e kore te uru e piri ki te ringa kāwhiti a te rākanga horo, ana, aue. A tatuagem, ou dermopigmentação, é uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas no mundo. Trata-se de um desenho permanente feito na pele humana que, tecnicamente, é uma aplicação subcutânea, obtida através da introdução de pigmentos por agulhas. Este procedimento ocorreu durante muitos séculos. A motivação para os praticantes dessa arte é de que a obra deve refletir uma arte viva e temporal, tanto quanto à vida. Existem bastantes provas arqueológicas que afirmam que a arte de tatuar foi criada no Egito, entre 4000 e 2000 a.C., na Europa e na Ásia, e também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, que se tatuavam em rituais religiosos. Com a circulação dos marinheiros ingleses, a tatuagem entrou em contacto com diversas outras civilizações pelo mundo. Em 1879, o governo da Inglaterra adotou a tatuagem como uma forma de identificação de criminosos. A partir daí, a tatuagem ganhou uma conotação marginal no Ocidente. O pai da palavra tatu, que conhecemos atualmente, foi o capitão James Cook, que escreveu no seu diário a palavra tattoo, também conhecida como tatau, que era o som emitido durante a execução da tatuagem, em que se utilizavam ossos finos como agulhas e uma espécie de martelo para introduzir a tinta na pele. Em 1891, Samuel O'Reilly desenvolveu um aparelho elétrico para fazer tatuagens, baseando-se noutro aparelho idêntico que teria sido criado e patenteado pelo próprio Thomas Edison. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tatuagem foi muito utilizada por soldados e marinheiros, que gravavam o nome da pessoa amada nos seus corpos. Os maoris têm tatuagens mais imaginativas e complexas do mundo. Para eles, tradicionalmente, a tatuagem mais importante era no rosto. O homem cobre todo o rosto, quanto mais nobre ele é, ou pela sua posição social, dando assim estatuto dentro da tribo ou clã. A tatuagem faz parte da cultura polinésia desde os tempos recuados. Tinha um significado religioso. Consistia numa intervenção reverenciada iniciada na adolescência e sujeita a preceitos rituais. O tatuador era considerado Tohunga Tamoko, ou seja, o especialista do moko, da tatuagem. Os artefactos encontrados nesta região indicam que, numa fase mais antiga, pré-europeia, houve provavelmente uma preferência por padrões retilíneos, diferente dos desenhos que vemos hoje. A cabeça era considerada a parte mais sagrada do corpo a ser tatuada. Na cultura maori, os membros de maior prestígio social eram tatuados na cara e aqueles que não tinham tatuagens eram vistos como pessoas de condição inferior. Além de transformar simples jovens em guerreiros e, por sua vez, atraentes para as mulheres, as tatuagens eram praticadas em ritos de passagem e de eventos importantes na vida de um indivíduo. Cada tatuagem corporal era única e continha informação sobre a posição social da pessoa, da sua tribo, da sua linhagem, da sua ocupação e das suas façanhas. Huai, huai, a porpoi, porpoi, porpoi, ki mai te, a tua haupone, karere a tua haura, tena popoie, matite, matite, rima, hana, hana, matite wa, tikina pa hoi hoi, au nei moturoa, hina ue tau, kei pea rate marama, paueti uirua, paueti hinakoa, paueti ramarama, paite wa oe, ko papa tuhi tuhi ea, he wa hine hoea, ki te tai e poi e, he wai manunu, paonana o reire ea he. Huai huai, a porpoi porpoi, porpor ki mai te, a tua hauponei, ka rere a tua haura, tena popoie, matite matite rima, hana hana matite wa, tikina pahoe hoe, au nei moturoa, hina ue taua, kei pea rate marama, paueti uirua, paueti hinakoa, paueti ramarama, paite wa oe. Ko papa tuhi tuhi e a he wahine ho e a ki te tai e poi e he wai manunu paonana o rei rei e a he. He aha ke takuma pakiki e he aharane, he aharane, haere maera ki aha. Para a realização das tatuagens faciais, alguns cuidados deveriam ser seguidos, entre eles, a abstenção de contactos sexuais e a não ingestão de alimentos sólidos. Apenas podiam ser absorvidos líquidos conduzidos por um funil de madeira para assim garantir que não houvesse risco de contaminação da pele inchada. Esta era a única maneira de a pessoa tatuada poder comer até as suas feridas cicatrizarem completamente. O processo de tatuar era bastante complexo. Um bom artesão estudava a estrutura óssea da pessoa antes de fazer a tatuagem, O do processo era muito doloroso, e aquele sobre quem era feita a intervenção não devia gritar. A tinta era inicialmente aplicada através da pele, com uma variedade de ferramentas cortantes, feitas com ossos de albatroz. A tinta mais escura era composta de fuligens obtidas da queima da madeira, misturada com gordura de animal. A árvore era cortada e deixada ao sol, por um longo período antes que fosse queimada, para obter a sua fuligem que, como dissemos, é a base dessa tinta mais escura. As folhas serviam para acelerar a cicatrização. Usava-se ainda, para os tons mais claros, a fuligem da resina da árvore kari e da de um fungo que parasitava os caravelhos. A mais reverenciada das tatuagens era a de tons mais escuros e aplicada no rosto. As tatuagens faciais eram o cartão de identidade do povo maori. Uma moco masculina poderia expressar a hierarquia, o estatuto, a genealogia, se o indivíduo era ou não casado e, se fosse, quantos casamentos teve. A posição de autoridade e o poder eram instantaneamente reconhecidos. Era considerado insultuoso para a pessoa a sua identidade não ser reconhecida pela sua tatuagem. A tatuagem facial total para os homens começou a ser menos frequente a partir de meados do século XIX. Desde a década de 90 do século XX, houve um ressurgimento da tatuagem, embora já não sendo utilizada das ferramentas tradicionais. Yeah. homem ornamenta o corpo para se distinguir, para se peculiarizar, para se singularizar dos congêneres e das outras espécies. Decora o corpo para ter o sentimento de pertencer a um grupo, para se diferenciar como ser social e cultural. O povo Bafia dos Camarões diz que sem as suas escarificações corporais, incisões na pele, não se distinguem dos porcos ou chimpanzés. A ornamentação é uma atividade que manifesta o tipo e o grau de interação que a pessoa tem com a sociedade e a importância que dá a essa interação. A ornamentação pode ser realizada por motivos sagrados ou profanos, mas será sempre um reconhecimento da pessoa através do seu corpo, as fases da vida, a posição social e política, o estatuto profissional e económico. Será sempre um sinal de como a pessoa está integrada na sociedade, como está afiliada a um grupo, pela roupa, tipo de cabelo, de marcas corporais, de objetos. Será sempre um sinal de pertença e da natureza dessa pertença. O ser humano ornamenta-se para não ser uma mera entidade biológica. Ele cozinha a comida, não a come crua como os outros animais. Mas biologicamente, a ornamentação, o embelezamento, terá a ver com a necessidade de dar continuidade à espécie. Entre os motivos pelos quais os seres humanos se enfeitam, podemos distinguir motivos mundanos, meramente estéticos, como cuidar da pele e do cabelo para se sentirem mais atraentes, para seduzir o sexo oposto, para competirem visualmente. Motivos sociais, como ir ao mercado, celebrar um casamento, um nascimento, um aniversário. Motivos rituais, como uma cerimónia religiosa, um funeral, o uso de cores que expressam o luto, ou o laço de parentesco com o morto, ou a própria decoração do cadáver. Por motivos de estatuto social, marcas e artefactos que indicam por vezes com extrema precisão o prestígio no grupo social, a posição hierárquica, o escalão etário, para garantirem uma proteção sobrenatural, aumentar poderes ou faculdades, para trazer sorte, para garantir a cura de uma doença, a decoração como método terapêutico, para impressionar grupos rivais ou inimigos em situações de guerra. O corpo é decorado para causar a atenção dos destinatários, para haver a exposição pública de uma identidade ou especificidade que se procura enfatizar como sinal de alteridade. A decoração do corpo pode ser realizada através de vários processos e técnicas, como a tatuagem, a escarificação ou cicatrização, a pintura, a anexação de artefactos tridimensionais ou mesmo alterando a forma anatómica, como a alteração do tamanho do pescoço, das ancas, a deformação da cabeça, dos pés, o caso do pé de lótus chinês, a engorda deliberada, a circuncisão e clitoridectomia, ou a cirurgia plástica. Esses artigos que são aplicados no corpo podem ser esfregados, entornados, salpicados, borrifados ou presos ao corpo e à roupa. Uma rainha de Inglaterra pintava os peitos com veias artificiais e usava a gordura de cachorrinhos misturada com maçãs como pomada para o cabelo. As mulheres usam frequentemente nos lábios uma substância corante vermelha misturada com cera, o batom, pigmentos azuis, verdes ou brancos misturados com vaselina, a geleia de petróleo, nas pálpebras, e gordura de porco com fuligem nas sobrancelhas e pestanas. Os núbia, do Egito e Sudão, praticam a clitoridectomia, pois sem esta operação, eles acham que os órgãos sexuais masculinos são repelentes para o olhar e para os toques. As mulheres não excisadas são consideradas impuras, não atraentes e, de algum modo, brutais ou rudes. É um insulto sério chamar a um homem filho de uma mãe não cortada. Os Dogon do Mali consideram que os rapazes não circuncidados e as meninas com clítoris são física e mentalmente andróginos, ou seja, têm os dois sexos, e por isso nunca são completamente homens ou mulheres, com implicações na fertilidade e no ato sexual. Nas sociedades ditas tradicionais, as pessoas sabem o que têm a fazer com o seu corpo em todas as situações. Na nossa sociedade atual, as pessoas já não sabem muito bem o que fazer com o corpo. Perguntamos, o modo como se ornamentam não revelará uma confusão ou uma dificuldade em apreender, senão de um modo superficial, a significação do seu corpo e daquilo que são? O corpo ideal ocidental variou de geração em geração, de classe em classe, consoante as concepções que se iam tendo dele. A decoração corporal, hoje no Ocidente, principalmente urbano, parece celebrar mais o corpo como agente físico e social das vontades comerciais relacionadas com a beleza. Antes da Segunda Guerra Mundial, uma mulher bela era uma mulher cheia, madura, com ênfase nos peitos e nádegas. Nos anos 60 e 70, a mulher bela emagreceu, espectralizou-se. A beleza passou a estar na magreza, na juventude. Ancas pouco largas e nádegas compridas, em jeans muito justos. Ayran mai não é? Isso não é nada. Em tempos, uma pele bela era aquela que era branca. Uma bela face era aquela que juntava o branco de leite com o rosado das bochechas. Hoje, a pele bela é aquela bem bronzeada, torrada pelo sol. Escurecer a pele está associada a uma série de produtos e de serviços que pagamos para corresponder ao padrão de beleza, e estes mudam depressa ou coexistem. Os produtos promovidos para homens, perfumes, cremes, aftershaves, procuram dar ideias mágicas de vigor, de dominação, carisma, rebeldia, impertinência, segurança, etc. São ideias comerciais que fazem parte da nossa cultura, na qual tudo é mercadoria para comprar e vender. A ideia de sucesso para um homem não está mais associada ao seu saber aplicado, como manifestou e dirigiu os seus conhecimentos, mas mais à sua aparência. Se é alto, bronzeado, musculado, em ginásio, parece jovem, asseado e tem cabelos na cabeça. Um homem de negócios, até um mero empregado, tem de pensar nas suas roupas, na gravata, na barriga e nas rugas. Hoje, alterar a forma do nariz, a cirurgia estética, é já considerado um cuidado de saúde, pois admite-se que na aparência exterior de uma pessoa, ou o facto de não gostar do seu aspecto exterior, pode ser um fator prejudicial para um comportamento normal. Para evitar distúrbios psíquicos, as pessoas aumentam o tamanho das mamas, acrescentam 1 cm ao pênis ou tiram quilos de gordura dos sítios mais incomodativos, fazem um implante de cabelo para que as suas personalidades fiquem mais consubstanciadas, firmes, equilibradas. Supostamente, as pessoas assim passam a gostar mais de si e os outros mais delas. As mamas, no passado, eram um símbolo de maternidade e de maturidade. Hoje, são mais admiradas como uma medida de potência sexual, por vezes num grau paródico. A proeminência das mamas é um ponto de atenção erótica. Não é a mulher que interessa, mas o tamanho das mamas associado à pujança sexual. Para a mulher, por vezes, não ter as mamas grandes passa a ser uma preocupação ou um motivo para se sentir excluída. No Ocidente, o cabelo curto está associado com a aceitação da disciplina. Os presos, os soldados, os sacerdotes e outros que se submeteram a uma forma de ordem ou de disciplina. Os governos totalitários costumam ficar nervosos com o cabelo comprido. Por vezes, ele pode ser cortado pela força, pela polícia. Em 1967, os ditadores militares na Grécia anunciaram que os turistas de cabelo comprido não eram bem-vindos e Júlio César, por exemplo, depois de submeter os gauleses, obrigou-os a cortar o cabelo como sinal de submissão. Thank you. Este programa teve locução de Tomás Barqueiro e João Soares Santos. Realização de Tomás Barqueiro.